meu talento. Eu, estrela do parque é você, posso ficar com você. Me entrego com amor, sou merecedor. O ambiente agora tá sendo preparado. A caminho, multidões vindo de todos os lados. Palco decorado, a estrela vai brilhar. Luzes, câmeras em seu devido lugar. A equipe trabalha desde as 9. Cenário montado, curto make-off. Lindo tudo isso, mas não vale nada se a honra for dada à pessoa errada. Mas eu sei muito bem quem é a estrela. E não me iludo com o grito da plateia. Que eu sou o pincel na mão de um pintor, com uma caneta na mão do compositor. Eu faço por amor, não sou merecedor. A ele seja dada a glória e o louvor. Neste palco os holofotes são paro. A multidão que bate palma para. Choros e gritos de emoções na presença do rei. Aquele que me deu talento glorificarei. É muito bom apreciar sua obra de arte, saber que dela eu também faço parte. Mas o talento vem de ti, sou apenas ferramenta. De maneira alguma serei maior que sua presença. O talento vem de ti, sou apenas ferramenta. Nunca serei maior do que Deus meu, estrela do palco é você. Você. Me entrego com amor, não sou merecedor. Detive é meu talento. Eu, a estrela do palco é você. Usa falsidão com você. Me entrego com amor, não sou merecedor. Monta-se o palco. É que sem estrutura, aglomeração de todos os povos, línguas e culturas. Casas lotadas, salas de projeção. Atores e atrizes com o Oscar na mão. A fama e o sucesso é o seu tesouro. Ser famoso, reconhecido, ganhar o Globo de Ouro. O glamour, tapete vermelho, a imprensa, a propaganda em seu coração, mas no fundo só te engana. Talvez ser popstar, ser conhecido em Hollywood. Mas ai, irmão, esperto é que não se ilude. Aquele que é sucesso parado na Broadway, disse mais procurado, mais vendido de Blu-ray. Já disse, digo, repito, hey. Sempre direi, não adianta se o louvor não for dado ao rei. Adoramos ao Deus vivo, não uma imagem. Sua presença é notável, sem ajuste de contraste. Eu sei que fui, sei que sou. Se não fosse o meu Senhor, que me tratou, que me lavou, não chegaria onde estou. Não vou mentir que é muito bom fazer o som bom. Sentir a vibração do povo curtindo o som. Se a barreira da distância sendo quebrada. Sabe que os guests engostaram semana passada. Uma mega estrutura e bons equipamentos. E no final a rapaz reconhece o seu talento. Tem gente que tira o chapéu, joga pro céu. Baratietes na porta do hotel. Isso cega os dois olhos em frente ao precipício. Na sequência depressão e o vazio. O homem pensa que é Deus, mas a vida entorta. Usa drogas, pois a vida virou uma droga. Consequência da falta de Deus. Quem tem que brilhar nesse palco é Deus. Quem te deu talento foi Deus, que é o criador do universo. Deus meu, estrela do palco é você, falsidão a você. Me entrego com amor, não sou merecedor. Deus meu, estrela do palco é você, falsidão a você. Me entrego com amor, não sou merecedor. Tive meu talento, a estrela do palco é você. Recebe todo louvor, meu pai. Nós não somos nada. A estrela do palco é você. Dá uma salva de palmas bem forte pra Jesus. Bem forte pra Jesus. Valeu, galera. Mais uma vez, obrigado a cada um que veio. Tamo junto, família. Tamo junto mesmo. Salve, salve ao Rei dos Reis. Esse aqui foi um culto a ele, moro? Obrigado, Senhor, por esse presente. Nós não somos dignos. Foi duro. Muitas vezes a gente se sentiu sozinho. Mas Deus levantou várias pessoas. Quero agradecer todo mundo.